Bem-vindos ao mundo incrível do cinema! Peraí, cara, tá errado isso daí. O que que tá errado? Pro lado do cinema, cara. Ih, isso daí, cara, já tem. Puta que pariu. Então, vou começar de novo. Vai. Vamos lá. Andra, nerd! Peraí, cara! É Landa, tem, Landa! Cara. Não é Andra, não, tem, cara. É difícil, cara. Pra você ver, gente, cara, como é que tá difícil ser original nesse mundo de hoje. Fala, galera! Estamos começando mais um Imperados Cast. Eu sou o João Oliveira e o preço é 4x10. Eu sou o João Coimbra e eu não curto o 99. Eu sou o Rafael Fernandes e o João pirateou a minha ideia. Eu sou o Nidley Gomes. Nerd que é nerd, copia dinheiro. É, moleque, essa é foda. Gente, eu sou nerd, mas não copio dinheiro, não, hein? E a gente tá aqui hoje pra reunir aqui pra comentar um assunto muito polêmico, que é a pirataria, né? Pirataria, a Qual o seu pirata mais legal? Eu acho o Jack Sparrow, cara. Ah, é o Barba Negra. Qual o seu primeiro? O Xing Ling lá da esquina, cara. O holandês voador, cara. Não, meu pirata favorito é o da Boca 4. Ah, pode crer. Famosa Boca 4. Games. Jogada de botas, cara. Eu quero frisar aqui que eu não compro nada pirata. Eu compro algo feito por pessoas que empreendedores não pagam imposto. Não, gente, mas eu queria também falar aqui que eu não compro coisa pirata, não, cara. Eles que me vendem. Pra você ver, é tão pirata, cara. Minha mãe comprou pra mim. A gente foi olhar na internet uma piada de Paraguai pra contar nesse podcast. E a gente achou 500 piadas disso, de Paraguai, cara, lá no Google. Coloca no Google, piada de Paraguai. Você vai ver. E as 500 piadas eram a mesma, só mudavam algumas coisas. Eu vou dizer. Um dia, bate na porta da casa de uma mulher, um Paraguai, e diz... Eu sou paraguaio, vim aqui para matar-te. Daí a mulher pergunta: paga o quê? Paga o quê? Paraguaio! Você tá vendo, cara? Olha só que piada incrível! Joga no Google, piada Paraguai, piada de Paraguai, piada sei lá o quê. Você vai achar 500 dessas. 500 versões, né? Versões dessas, os 8 primeiros links são iguais. Mudava a hora também, Deus tenha, tira. É, às vezes o Paraguai falava espanhol, espanhol mesmo, às vezes falava portunhol, às vezes falava... Até a mesma piada é pirateada. É, não, cara, isso aqui... Então vamos começar falando sério mesmo, por que existe pirataria? A pirataria existe porque, infelizmente, governos como os do Brasil colocam impostos absurdos para a gente não importar as coisas, cara, como os jogos. Absurdo! Absurdo! Absurdo! É pirata isso daí também. É pirata, cara, é uma coisa. E as pessoas preferem comprar o pirata por ser mais acessível, cara. Exatamente. Não, mas antes disso, aí, né, o cara chega lá, porra, pra eu trazer um jogo dos Estados Unidos pro Brasil, pô, tem que pagar R$100 do alfândega, meu jogo vai ficar R$150, sei lá. Supondo isso daí, gente, não é verdade. Aí chega o cara e fala, porra, mas eu tenho um aqui, cara, copia ele aí. Aí quanto você cobra? 10, 4. Então tá bom. Ele copia o jogo e vende por 15. Tá dando 50% de lucro, cara. Olha só, 50% de lucro, cara. E você vai comprar o jogo por 15 reais ao invés de comprar o jogo por 150 reais. E aí? Exatamente o que Nise disse. A pessoa compra um jogo de 15 reais, é bem mais acessível que um jogo de 150 reais, cara. Falando sobre essa coisa de jogo pirata aí, cara, só o videogame desbloqueado que pega a porra do jogo pirata. Por que que a merda da fábrica, então, pra evitar a pirataria, não faz um videogame sem desbloqueio? Por que que não faz um negócio desse? Porque o pirata vai lá e desbloqueia esse videogame. Ah, mas, cara, eles têm muito dinheiro, eles contratam, cara, eu pra fazer um bloqueio. João, presta atenção, quem dominou os sete mares, cara, pode tudo. Bom, gente, essa pirataria que a gente tá falando não é aquele cara que monta no navio, coloca o papagaio no ombro e vai embora. Ah, não, não? Porra, na moral, ele falou pra gente, cara. Sacanagem, peraí. Eu vim, valeu, vocês. Eu sou um cara muito esperto. É mais fácil pra gente colocar o somzinho do cara dando passo e abrindo a porta. É porque é pirata, cara. Não vai ver, entendeu? É pirata. Então tá, então, gente, continuando com o assunto. Ó, a pirataria moderna se refere ao desrespeito aos contratos e convenções internacionais onde ocorre cópia, venda ou distribuição de material sem o pagamento dos direitos autorais. de marca e ainda de propriedade intelectual e de indústria. Vocês entenderam alguma coisa? Não. Tá, beleza. Então, vamos começar então, né? Tá. Pô, aí você vira lá todo DVD. Fala a verdade, você pegou no Wikipedia. Ô, pirateando isso aí, gente. Toda pirata, quando tem compra um CD original, até falsificado mesmo, tem uma propaganda no começo lá, pirataria é crime, caralho. Aí você compra um CD pirata, você tá contribuindo ao tráfico. Mas eu conheço caras que vendem CD pirata e não são traficantes, né? Eu acho que... Porque isso, o cara não tem trabalho, o cara faz isso. Cara. Eu não, por que eu? Não, porque você... Não tem nada, não. Não acho que se o CD fosse mais barato, teria barraquinhas vendendo CD original e, não, e o cara teria o trabalho dele, ele teria mais barulho se o CD barato. Então eu acho a culpa mesmo do governo com o jogo colocou no começo. O CD do meu pai custa R$10 e é original, hein? É, eu, cara, eu acabei de lembrar de uma coisa, cara. Eu acho que foi a coisa mais ridícula, a pirataria mais ridícula que eu já vi na minha vida. Aqui em Piabas, como todo mundo sabe, pelo menos todo mundo mora aqui, só tem uma locadora. O cara, dono da locadora, começou a vender filme pirata. Ele abriu concorrência pra ele mesmo, cara. Exatamente, cara. Não, mas ele, no caso, pra você ver onde a pirataria chegou. Várias locadoras faliram no Brasil inteiro, né? A gente sabe disso. Mas no caso, cara, ele começou com esse negócio de alugar um filme e a pessoa emprestava pra todo mundo, né? Antes de entregar o filme, né? Isso já começou o problema. Aí começaram o pessoal a comprar filme. Quando você comprava por R$5 um filme, R$3 um filme, pra alugar era quase isso, era R$2, R$2,50, R$3, depende da locadora. Você emprestava pra todo mundo também, cara. E ele, pra comprar um DVD, deve gastar R$30, entendeu? Então, você vê, o cara foi perdendo pra isso. Ele chegou ao ponto que ele comprava o filme pirata, mas ele não pode, crime, né? Aí ele comprava o filme pirata pra alugar o filme pirata. Agora não, desistiu. Compra o filme pirata e vende o filme pirata. Existe um vilarejo aqui, o Gardinoli aqui, né? Vou falar o nome. Que a locadora aluga filme pirata. Você aluga, vai alugar e é pirata, sério, pode ver. É, tinha que ser um vilarejo mesmo, né? Tinha que ser um vilarejo. Mas também tem uma parada, cara. Porra, se o programa... Se, tipo, você precisa de um programa no computador pra copiar, isso é óbvio. Pra você poder piratear. Por que as empresas lá de software disponibilizam esse... É permitido fazer uma cópia, né? É a cópia de segurança. Você tem o direito de fazer isso por lei. Você gastou dinheiro comprando um CD original, você copia ela pra ter... tê-la como segurança mesmo. Então a maioria dos programas que vem e você compra, eles não copiam o CD original. Os hackeados da internet, tipo Shrink e outras aí. Exatamente. Eles copiam o DVD falsificado. Aí os heróis e os vilões de hoje em dia, tipo Barba Negra, Jack Sparrow, tudo nick desses caras aí. Vão lá, pega tipo um nerd da vida, né? Que não copiava antigamente. E cria um image banner, um DVD Shrink, etc, programas desses, cara, que copiam sem nenhum problema. Você vai lá, coloca, copia, show, cara. Pra você ver, né, cara, pelo menos onde eu comprava CD, onde eu comprava, não, eu já disse que eu sou contra a pirataria e era minha mãe que comprava. Ela comprava e me dava. Os CDs de videogame, né, no meu PlayStation eu comprava ali e, pô, pelo menos alguns vinham com estampas, né, cara. Era mais bonitinho antigamente, né? Era mais caro, você pagava R$5 pra ter isso. Eu também comprava CD pirata de PlayStation 1. Mas hoje em dia, essa discussão é mais pra frente. Não são só CDs e DVDs, né? Também tem softwares, medicações, brinquedos, livros, roupas, etc. Né, cara? Não, você falou remédio, cara. Remédio é uma coisa. Esse é o problema. Muito importante. Esse é um grande problema, cara. Eu já vi um cara que morreu, que tomou Viagra, rapaz. Era pirata dele, nunca mais subiu. Não vou falar o nome dele, não. Ninguém conhece. Não, não, mas é. Mas eu sou eu, porra! Eu sou novo, tá? Não precisa usar isso. Essa história já sei de onde veio, cara. Mas tem isso, né? Dos caras novos que gostam de usar essa porra, né? Eu não preciso disso, mas tem muitos caras que usam, né? Ah, então vou pedir pra pegar uma mulher boa. Né? Não. Continua no assunto agora. Não, mas tem, né? A mulher vai comprar lá o remédio, né, anticoncepcional, e é farinha, a mulher fica grávida, cara, e é merda. Pouco tempo, tem uns 3 anos a porra, mas saiu no Jornal Nacional isso, eu lembro até, foi até mídia, caramba, deu um monte de parada se falsificada. E uma grande coisa também, cara, que a polícia pega e vai lá, pô, chega lá na parada e pega um monte de coisa falsificada. E de vez de, ao invés de destruir, os próprios policiais que compram pra ele. Não, mas outra coisa, sabe disso, a gente conhece. Outra coisa também, eles vão lá e prendem o cara, um carinha que tá vendendo, cara. Mas isso não é o começo ali. Ali ele é só a ponta, ponta da iceberg. Cara, se você para pensar, cara, o cara que vende, ele tem menos culpa que todo mundo na história. Ele tem menos culpa do cara que compra, que pega um negócio pra copiar. Não, tem menos culpa do que o cara que compra um negócio. Ele tem menos culpa que todo mundo. Ele apenas vende. O cara tá querendo ganhar a vida, cara. É. Ele não tá roubando, não tá matando, não tá se prostituindo. Ele tá aqui apenas vendendo umas deliciosas balas hash. Não, na verdade. Na verdade. Na verdade, né? Talvez você pensar bem, ele estaria roubando, né? Entre aspas assim aqui. Todo mundo tem culpa no cartório. A gente, ele tá roubando o quê? Nietzsche trabalhou no cartório. O cara não paga o imposto, ele tá roubando. Ele tá roubando quem? Ele não trabalha no cartório. O cara que não paga o imposto tá roubando quem? A nação, cara. Isso, claro. Ele não tá pagando imposto, tá roubando na nação. É, cara, você vê. Nota fria também, né? Tem muita gente que faz nota fria. O caso da medicação é o pior, né? De todas as coisas, né? Por causa que, porra, a pessoa pode morrer por causa disso, cara. Imagina, você tá precisando de um negócio lá, né? Vida ou morte, você vai tomar um negócio e farinha. Perfumes também, perfumes, você vê muita, muito camelô. Não, e pode não, pode ficar você tá com alergia. Exatamente, cara, alergia. Morrer, pode morrer. Né? Tem até sacanagem disso no Todo Mundo Odeia o Chris, que ele compra perfume pra ficar pra mãe, a mãe dele fica verde, sei lá, não lembro o que é direito, não. E outra coisa que tem muito também é roupa, né, cara? Todo mundo anda com tênis da Nike, né? De 90% falsificado, né? Pior que e o cara compra verdadeiro, o pessoal não sabe roupa verdadeiro por causa aqui. Não, e tem loja que vende como verdadeiro ou falsificado. É, tênis eu não tenho coragem de comprar um falsificado por causa do amortecimento, não é a mesma coisa do que... Amortecedor do tênis não é a mesma coisa, pô. Mas a gente tá falando de carro agora. Amortecedor é carro. Eu esqueci que nós programamos pirata, rapaz. Ah, sim. Não, mas o Nietzsche tá certo. Não é o mesmo conforto de um tênis original. Não é o mesmo conforto. Mas na blusa da Loca aí você compra. Claro. É, safadinha. É a mesma coisa. Mas, costura, cara, não tem como saber hoje em dia a camisa. Roupa é muito difícil saber qual é o original, qual é o falsificado. Rapaz, você vai na loja, lembra aquela mulher que foi presa, que ela vendia um monte de coisa assim? Roupa de joia, falava que era original, comprava falsificado na China e vendia falando que era original. Ganhava 300% de lucro. Lembra disso? Tinha uma onda dessa. Esse tempo aí atrás, essa semana, eles bateram lá no Rio, lá no... Foi aonde, cara? Eu não lembro o nome. Ah, depois eu lembro. Uruguaiana? É, foi lá no Uruguaiana. Minha blusa do Vascão é original de lá, cara. Você tá deixando de dar dinheiro pro Vasco, cara. Por isso que... Agora eu não compro nada pirata, né? O Nietzsche aqui tá aqui pra... É o cara que compra coisa pirata, é o Nietzsche aqui. O cara, o pirataria aqui é com o Nietzsche. É, o Nietzsche é o representante dos piratas aqui nesse podcast. É, o consumidor de piratas. Então o João é o pirata. Depende agora, cara. Depende da pirataria aí, vai lá. Depende da pirataria. É, eu sou que compro pirata? Meu Windows é original? O primeiro que tem o Windows original. O meu também é original. Não foi eu que comprei, mas é original. É. O meu Windows de novo. O meu original. Tava falando errado. O meu Windows, o Rômulo comprou o Windows original. XP. Home. Eu comprei e atualizei. Tá aqui, olha aqui. Meu Windows original. Exatamente é esse. É, velho. O meu Windows original é meu. Original de verdade. Vocês pegaram uma cópia desse Windows. Outra coisa. Não, mas é original. Meu Windows. Original. Então, isso que eu ia dizer. O meu Windows, ele não é um pirata do Diogo. Ele é apenas um clone, um irmão do Windows. É a cópia de segurança do Diogo. Não, é a cópia de segurança do meu Windows. Que é uma cópia de segurança do Windows do Rômulo. Você tem CDs de música, né? DVDs de show. As próprias bandas, eu ouvi falando, não me lembro agora a banda ou quem falou, que não vive mais de vender CDs ou DVDs. Eles postam pra dentro da internet, e isso serve pra divulgar, pra internet, eles divulgam, sei lá, de graça, e ele vive de show. Vive do show, cara. Eu acho que é isso hoje em dia, entendeu? Eu pensaria na mesma forma. E a nova moda? Ou seria o jeito certo de divulgar essas músicas? Não, eu acho que é um jeito muito fácil de divulgar, porque a gente vai divulgar assim. Não, eu acho que, tipo, se você... Como original, cara, eu acho que você estimula mais, sei lá, cara. Eu acho que tem que continuar vendendo o original, cara, porque aquele cara tem que funciona, né? Igual o Nietzsche levantou a questão aqui antes, ele tava em off, ele falou, porra, comprar um box dos seus anéis. É claro, eu vou comprar um box dos seus anéis. Eu original, vou comprar o estendido dos seus anéis. Um box do Star Wars, vou comprar o original, entendeu? Pô, o CD que eu gosto lá do Red Hot Chili Peppers, vou comprar o original, porra, entendeu? Isso eu vou comprar o original. Uou, também do meu time, quando eu vou comprar também, eu vou comprar um original, entendeu? Mas tipo... Mas aí, daí, outras coisas que eu não gosto, talvez eu quero só ouvir, por mais que eu não queira, por mais que fique errado, por mais que todo mundo sabe uma que é música errado, só. O cara vai dizer. O cara vai comprar um falsificado. Mas que é 3 conto, que é 4 por 10. É, a parada é que hoje os músicos, cara, pra poder você sobreviver no mundo da música hoje, você tem que tocar, você tem que dançar conforme a música, cara. Se a pessoa vai piratear a sua música de qualquer jeito, não adianta você apostar no seu original. Então você tem que, tipo, você já tem que se ligar e mano, botar suas músicas na internet, fazer divulgação pra 10 pessoas, que daqui a uma semana sua música vai ser a mais tocada na rádio. Aí o seu show vai aumentar o preço, você vai ser chamado pra fazer mais shows, você vai ter mais dinheiro, mais compositores vão fazer música pra você, e assim vai ser o ciclo, cara. No caso, agora nem é mais vender CD pirata. Tinha um tempo, né? Há 5 anos atrás, mais ou menos, era uma febre vender CD pirata. Né? Internet, agora você não tem nenhum conta mais CD pirata porque você baixa tudo. O Rafael falou: uma música só que você quer, baixa só uma música, cara. Entendeu? Vai lá, baixa só a música que você quer, só um pedacinho. Você não vai pagar. Não vai pegar R$20, entendeu? Pra escutar uma música. Tem muita gente falou isso muito comigo. Não, esse negócio que tá falando legal, que agora tem um site na internet. Eu não sei o nome, talvez você procure depois. Claro que tem vários. Você compra a música por 99. Eu já falei isso aí, isso eu acho legal. Tem um outro site. Eu não vou falar desse jabá do site aqui. Mas isso já é um jeito. A música é R$1, cara. Eu discordo. Esse site tem que ter um jabá pra ele, que esse site merece. Esse site é maneiro, tem que dar um jabá pra ele. Outra coisa também. Tá bom, também. O site, nome desse site é www.paraguai.com.br. Outra coisa que tá driblando também, eu também não sei o nome, eu sei o nome, mas não vou falar, que é uma locadora de vídeos, DVDs, pela internet. Você paga por mês e você tem direito de ficar com um CD em casa, um DVD em casa. Você paga tanto por mês que você tem direito de ficar com dois DVDs em casa. Você pode receber um DVD em meia hora, em uma hora, duas horas, você pode devolver e pegar outro. Entendeu? Você tem que ficar com um em casa. Se você pagar mais, vai ficar com mais, e assim por diante. Também é um jeito maneiro, entendeu? Porque aí, se você for o cara que vê um filme por dia, você vai pagar 30 e poucos reais por mês, você vai ver um filme por 30 dia, filmes. Cada filme R$1. Tá ótimo. E não é pirata. Tá ótimo, não existe é pirata. Jeito de você, não vou legal isso, ficar. Muito legal, na moral. Criatividade traz sucesso, né? Criatividade. É, isso é legal. Os caras que piratearam também tiveram criatividade pra piratear. Quem descobriu que você ia poder copiar as coisas assim do nada? Os caras tinham que ser, pô, na época, cara, que eles começaram a piratear. Pô, tirando que não é só... A gente tá falando muito das mídias aqui, mas, pô, tem muitas outras coisas que os caras copiam também. Exatamente. Pô, muitas outras coisas. O problema da pirataria, que começou a pirataria mesmo, não foi só pra, né, pra baratear o preço de quem tem dinheiro. Foi uma parada social também pra arrumar emprego pra essas pessoas, né? Você vê que muita gente que vende essas coisas são pessoas que não têm um emprego bom, cara, entendeu? Eu não sou rico, não vendo coisa pirata. Não vai falar que é isso, entendeu? Quem faz isso é o Nietzsche. Mas, porra, você vê uma pessoa que não tem um emprego, não vai roubar, ela vai piratear. Pô, é errado, mas é menos pior do que eu roubar e matar, né, cara? Ser sincero. É mesmo ser social, cara, tem coisa que prejudica a saúde, né? Como a gente falou do remédio, falou antes, a menina vai engravidar. Né? Porra, aí vai ter mais um filho lá na favela, mais um... Engravidar, eu tô pensando em morte. Cara. Não, mas é assim, tá... Se uma vida menos, uma vida mais, tanto faz. Tá. Pô, um colocar menos, então, tá. Um relógio talvez não faça nada. Você vai lá, olha a hora normalmente, ele atrasa um minuto, dois. Tá, tranquilo. Mas, porra, vamos colocar aí o óculos, cara. O óculos escuro, pô, é uma merda, cara. Você coloca, ele vai escurecer a vista, né? Tua retina vai aumentar, vai dilatar, né? A gente tá abafando, né? Pupila tá abafando, né? Puta que pariu, tá ficando cego, mano. Tá ficando cego, por causa que vai deixar ela passar a lavagem do mesmo jeito, entendeu? É uma merda. É. O Nietzsche ia falar umas paradas disso também. O Nietzsche tinha dito do tênis pra mim, cara. Também uma parada, que o tênis que não tinha amortecedor, né? Ele poderia. Era um tênis, né? Não, ele poderia ter um tênis mal feito, com amortecedor mal feito, não sei o que lá. Ele poderia prejudicar a parada da pessoa pisar, né? Isso, aí, pô, muitas pessoas, como você citou um dia comigo, você falou de uma colega sua. Tem que usar um tênis ortopédico por causa disso, né, cara? Pessoas então. Tem que usar tênis ortopédico, usar um tênis, você quer lá, você pode comprar tênis original, você pode usar um tipo de tênis, você quer lá. Outra coisa, cara, é os brinquedos, né, cara? Porra, tem loja no 99 lá, você compra um brinquedo pro teu filho vai, come, arranca a cabecinha do boneco, come, morre aí, entendeu? É, temos que pensar muito nisso, quando você vai comprar um brinquedo pra uma criança, vale a pena você comprar um negócio de R$2 e matar teu filho? Eu acho que eu nunca vou comprar um brinquedo. Ah, cara, é bem mais fácil que você mandar o cara matar por 50, pô, fala sério. Não, outra coisa também que é a biopirataria, né? Que, tipo assim, só quando fala pirataria, acho que é só uma coisa copiada. Biopirataria não. Não sei se tô certo. Mas eu acho que é aquilo tipo, de o cara pegar um animal e vender. Um animal da coisa e vender. Isso é uma biopirataria. Ah, acho que você tá certo. Não, cara, acho que você tá errado, cara. Na moral, eu acho que você é um pirata disfarçado aqui, tá errado. É, e tipo, falando aqui também do. Ah lá, exploração, manipulação, exportação e ou comercialização internacional de recursos biológicos que contrariam as normas da Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992. Rafael estava parcialmente certo. Parcialmente certo. Então, ou um quase pirata, né? Mas o Nietzsche disse do perfume também, que pode dar alergia. o remédio, o óculos, o tênis. Entendeu? Tem coisas que não, DVD, não sei o que lá, mas deixa de pagar o imposto pra algumas pessoas. Então, que a pirataria, por que a pessoa faz a pirataria, já que acontece essas coisas? Eu falei do social, por que você mais vocês acham que faz a pirataria? Ah, o Nils falou que é mais barato, né? Dinheiro, é o dinheiro que leva é as o pessoas. Dinheiro, por ser mais falta barato, de trabalho, paga mais dinheiro, falta de trabalho. Ah, né? É, vamos aqui então dar. Com certeza é pelo dinheiro. As pessoas que compram são das classes mais baixas, até ricos compram, mas a grande maioria classe baixa compram quase realmente do preço, 4 por 10, sendo que você compra um filme velho hoje por R$16,90, R$12, R$13. Você pode comprar 4 novos por R$10, entendeu? Então as classes mais baixas compram, com certeza. Assim como um uniforme de futebol, que você vai estar pagando R$200 numa camisa original, sendo que você vai ficar com ela um ano, no outro ano já tem novos patrocínios na camisa, ela já se torna velha, enquanto você pode pagar 20 numa falsificada, 35. Que é uma falsa consideração com o torcedor isso, né? Porque o cara compra uma camisa de R$200, no ano seguinte, talvez mês seguinte, a camisa tá mudada. Então, eu acho sacanagem. É uma sacanagem mesmo, eu concordo, cara. Tipo, mas eles querem ganhar dinheiro, né? Não tem jeito, tem cara. Que ganhar dinheiro. Mas eu acho que uma coisa que eles poderiam fazer um contrato com patrocínio pra tirar o patrocínio da camisa, pra vender. Na hora do jogo, ele joga o patrocínio bonitinho. Na hora da venda, vende sem o patrocínio. Pelo menos aquela camisa você vai usar e ela vai ficar marcada como tal, entendeu? É. E pô, outra coisa também, a gente tá falando da pirataria, pessoas que compram, pessoas que vendem, pessoas que não são bandidos nem nada. Mas tem uns que são bandidos, cara. É, porra, o Lista até me falando isso do... Pô, as milícias usam isso, como o crime organizado usa isso, entendeu? Na chega na favela lá e bota lá a TV a cabo pirata. Todo mundo tem TV a cabo. Ah, estamos ajudando. O que é isso? É um jeito... Ah, ajuda, porque não, tá ganhando, tá tendo benefício na pessoa. É, esse é um jeito de, igual, de controlar a massa e deixar a massa do teu lado. Exatamente. Isso como o governo fez, como o Roma Antiga fez com o pão em circo. Exatamente. Você faz dá um agrado, dá um afago, a pessoa fica do lado de quem? Não, pô, o governo maldito coloca esses impostos lá. O governo maldito faz o negócio do SUS. O bandido lá, porra, vai lá, paga a TV a cabo, faz R$10. R$10, que internet. É gatonete. É, R$10, net gato. Luz, aí deixa o ar-condicionado ligado o dia todo. Netcast. Exatamente. Aí fala, paga um médico pra ficar lá, e o que você vai fazer? Vai falar, vai ficar quanto? Eu vou ficar a favor, cara, na moral. Então é isso que o Rafael falou, exatamente. É uma parada que o governo tem que pensar nisso, cara. Não é só simplesmente, pô, vamos tirar, vamos pegar as pessoas e destruir tudo. Mas tem isso, eles têm que ver que tem coisas ruins acontecendo, coisas que eles precisam melhorar, que eles não melhoram. E, porra, eu acho que a parada da milícia, que o Rafael falou, esse negócio de você controlar um lugar em troco do, tipo, da... Como se fosse de conquistar a população pelo que você faz por ela... Isso não deixa de ser um tipo de pirataria, cara. Porque é mesmo, você pega lá, o cara que vende os bandidos lá, chega lá, nem os bandidos, né? A milícia chega lá na favela, esvazia metade do bujão de gás, vende pela metade do preço lá. Não metade do preço, eles vão ganhar um dinheiro em cima. O cara pensando que tá comprando um bujão de gás novo. Isso não deixa de ser uma pirataria. Você tá enganando o cara com um produto que não é o original. Exato. Correndo risco de vida. Correndo risco de vida. E violado, perdendo as coisas erradas. Deixando de pagar a pessoa. Tem água, já foi ter os direitos. Vítima disso, cara. Certo. E a gente colocando água de torneira, água torneiral, vendendo pra galera. Falando que era mineral. Uma vez eu vi que a Interpol disse que a pirataria tá relacionada com isso, com as milícias, com crime organizado, com assaltantes, com traficantes de arma, narcotraficantes. Ao Paraguai, ligado ao terrorismo e era essa merda, né, cara? Mas eu, sinceramente, Rafael disse isso, eu acredito que tenha isso, mas eu acredito que a maior parte da pirataria, ela é pras pessoas pobres, cara. Tipo, igual a gente vê no Brasil, a pessoa vai lá no Paraguai e vai lá, atravessa aquela ponte, compra um negócio e vai vender aqui, entendeu? A pessoa vai lá, entra na internet, baixa o negócio, baixa filme, baixa jogo, baixa música, entendeu? Eu acho que a maior pirataria não é feita pra essas pessoas, é feita por pessoas mais simples, com objetivos menores. Outra coisa também é ver as crianças trabalhando nisso, né, cara? Nossa, nem fala. Um dia eu tava no trem, crianças vendendo biscoito, até que não seria pirataria, mas dá pena de ver umas crianças de 5, 6 anos de idade carregando pesos, vendendo balas, essas outras coisas também. Além da pirataria que eles também vendem nos trens, né? Até escova de dente falsa tem, cara. Então, pelo de gato, pelo de gato. Dente na hora não, suja, é com pelo de gato. Eles vendem uma escova com a marca da Colgate, que é pirata, por R$1. Imagina, onde você vai arrumar uma escova da Colgate da 360 por R$1, entendeu? entendeu? Ou é... com gato, então. É, ou é... com gato, eu falei que era com pelo de gato, cara. Pô, pelo de gato com gato. Com gato. São crianças muito novas, não, cara. Não, e tirando que a pirataria movimenta mais de meio trilhão, cara, por ano. De meio trilhão de dólares, cara. Por ano. Porra, isso é muita coisa, cara. É absurdo, cara. É absurdo. No Brasil só. Não, isso daí é... eu acho que deve ser no mundo todo, cara. É muito dinheiro. Mas dizem que rende até 2 milhões de empregos, né? Informais no Brasil, né? Ah, pra você ver, cara. Isso daí também é um... só que aí o Brasil deixa de ganhar. Aí, pra você ver, cara. Pra você ver. 10 bilhões de reais por ano, mais ou menos. Não, mas aí... a pirataria gera mais emprego que o governo. Mas aí é preparado, né? Ah, 10 bilhões de reais que vai pro governo. A gente não vê esse dinheiro de volta, cara. É isso que eu acho. Isso acho que influencia muito na... não, a gente vê esse dinheiro de volta lá com os senadores, né? Vale, vale terno, vale pirna, cara. Vale terno, sei que é lá. Deputado. É, passagem, vale viagem. Passagem de avião. Pra ele, pra mulher e para os filhos. Vale terno, cara. O Tiririca não deve nem saber o que é um terno, cara. Porque ele vai ganhar aquilo. Porra, ele ganha mais que a porra do presidente, cara. Ele não tem um dinheiro pra comprar uma porra de um terno, cara. Cara, porque é um terno. Não, exatamente. Mano, uma passagem de avião, cara. A gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que pagar a porra da passagem pra ir trabalhar. Ele não, eu vou... quando eu quiser viajar o mundo inteiro, que esse é um dos meus sonhos, viajar o mundo inteiro, eu vou virar o governador. Vou viajar o mundo inteiro. Vou ganhar vale viagem. Eu acho que não tem noção. Vou ganhar vale transporte, avião. Pobre ganha vale transporte no ônibus. Os ricos ganham vale transporte no avião. Os caras são modernos. Exatamente, pra ir pra Europa. O menino lindo. É. Vai ficar. Outra coisa, tá falando, voltando, né? É, você acha que a mídia mesmo não faz uma propaganda boa contra a pirataria? Você acha que, porra, ninguém fala muito disso, nos DVDs você compra, tem lá um comercialzinho. E um mensagem legal, né, cara? Legal pra caramba, cara. Aquele lá, quer troca em bala, chefe? Toma, em bola daquela bala de fuzil. Aí também, bala de fuzil, ganha cada uma 100 reais. O pai chega em casa aqui, filho. Aí, comprei um filme pirata, aquela voz assim. Comprei um filme pirata! É mais barato! Pai, não é original! Mas é mais barato! Aí tem lá o molequinho. Ah, meu pai, tirei 10! Aí, pô, 10, filho? Pirata, colei do meu colega! É, exato! Ah, pô, você fez duas coisas erradas! Você influenciou o cara a colar, comprar, colar, não comprar, entender pirata! Por causa que, se você vê nos comerciais, é mais legal você comprar. Você, cara, tô sendo maneiro, mano. Aqui. Tô parecendo um pai escolado, fala maneiro. É, ué. E o filme pirata. Não, né? Eu acho muito errado. Aquela propaganda não é. Não, isso daí é. Com certeza. Não, aquela propaganda é feita para os pais. Para olhar aquilo e falar, porra, meu filho tá colando, cara. Mas ele vai pensar, porra, já colei também, então foda-se, meu irmão. Mas não cola, não sai da escola, né? É, isso daí, ô, mas aqui, ó. Sério mesmo. Pra você ver, né, cara? Inventaram até Coca-Cola pirata no bagulho, cara. É a Pepsi pirata, é a Coca-Cola. É o plágio, né? O plágio também é uma forma de pirataria, não seria? A Pepsi fez a Pepsi Twist, a Coca-Cola fez a Coca-Cola Light, lembra? Ah. Não é uma forma de pirataria? E agora, nós temos mil cola limão, né? Cola limão! E deve ser feito com a casca, porque não tem gosto nenhum. É, não tem gosto de limão, é só o nome, cara. Você compra e imagina que aquilo tem limão no negócio. Tinha que vir pelo menos com um limãozinho junto pra você pingar, cara. É, já que você falou de plágio, copiar, né? O que seria o remédio genérico? Alguém sabe como responder aqui? Pra mim, o remédio genérico é aquele que não paga um certo tipo de imposto, né? Aí ele fica mais barato. Eu acho que é isso. Tanto que a caixinha dele é diferente e o nome dele não é tipo Dorflex. É tipo um... não, mas tipo, ele é paracetamol, sei lá. Uma coisa genérica, né? Aquela coisa mais fraca, aquela coisa que... não, pequena, então, isso é falar. Eu acho que o remédio genérico é aquele remédio que vem com a fórmula dele em menores proporções e que não age tão rapidamente no organismo. Eu falei que nem cientista agora, cara. Ah. E tirando que ele tem aquela coisa escrota escrito na caixa. Remédio genérico. Eu acho que o Nisso é jogador de futebol. A única coisa que eu sei sobre genérico é que é mais barato, cara. É o que importa, né? É o que importa. Como a pirataria em geral. E ele é pirata ou não é? Não seria pirata porque... o governo deixou, governo. Né? É o remédio genérico, né? Ele é o mesmo remédio. Só que acontece, ele... depois que a patente expira, acho que não sei, uns 20 anos, não sei quanto tempo, o que acontece? Eles podem pegar a patente, pegam lá a receita e fazem o remédio também. E eles não têm gasto com propaganda, não têm gasto com a... O estudo, né? Por isso que aí ele fica mais barato, muito mais barato. Ah, então tá explicado. E o que isso tem a ver com a pirataria? Não, nada. Agora não deixa de ser um tipo de pirataria. A parada já tá toda feita, você só chega, pega e ganha o dinheiro. Na moral, vai ficar muito puto, cara. Se eu fizesse um remédio desse complicadão, demorei 10 anos na minha vida pesquisando. Aí eu vendo ele por 10, mas eu continuo vendo por 30. Não, falando disso, olha só. É legal, cara. Existem várias. É estágio, né, que remédio... quando o cara, vou fazer um remédio. Aí, beleza, vou fazer um... isso é só uma observação aqui, não tem nada a ver com coisa, mas é legal falar sobre. Vou fazer um remédio. Aí eu pego, primeira fase dele, eu faço o remédio no laboratório. A segunda fase dele, eu testo em animais. A terceira fase dele, você testa as pessoas que são cobaias normalmente. A quarta fase, você manda ele pra rua. Nós somos os testes da quarta fase do remédio. Ah, tem? Tem um remédio, não sei o nome dele agora, que foi tirado do mercado depois de 25 anos no mercado. Descobriram que a pessoa que usa ele em longo prazo tem problema no coração. Mais uma coisa, lembra do artigo? Qual era o nome dele? Qual era o nome desse remédio? Eu não lembro, você procurar no. Não era o. Exits, não. Então, eles não vão ficar fazendo teste em animal por 24 horas pra poder colocar aí, mais uma coisa também. Lembra do Activia? O Activia. Que merda, o Diogo tá passando mal aqui, o Diogo tá passando mal, olha lá, ele tomou muito Exits. Tomou remédio pirata aí, Viagra pirata. Lembra do Activia? O Activia tinha um comercial lá assim que. Regula intestino. Regula intestino, indo 7 semanas sem regular. Não devolveu esse dinheiro de volta. Esse comercial foi tirado do ar, por quê? Quase que ele estava sendo vendido como um remédio. Isso é um remédio, não é? Entendeu? Então ele teria que ter passado pelas quatro fases. Vai que eu tenho o dedo ativo. Deixa eu falar do dedo ativo. Fala. Melhor quando entra. Esqueci. mas eu vou dizer pra vocês aqui. É legal, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Pergunta que não quer calar aqui agora. Catuaba. Catuaba. É um remedinho pra levantar o garoto pirata? Não. Fala isso pra mim, olha pra mim. Catuaba. Rafael, rapaz. É, catuaba, ele é afrodisíaco. É do mesmo jeito. Exatamente. Que de todas. Chocolate e amendoim também é muito louco. Amendoim, fala bem. É, viagem pobre, né? Tá todo aquele que dizia, bebida que não é pelada. Quando eu como amendoim, rapaz, ninguém me segura na minha casa, fica uma caganinha. É poesia, diferente. O Viagra não, o Viagra é um remédio que ele aumenta a tua circulação, aumenta teu batimento cardíaco. Você pode até morrer. Você aumentar o sangue. Peniano. E ficar duro por tempo. Ou se não ficasse duro. Piratinha. O marujo aqui na pirata. Essa é a diferença. Ah, então. Tá certo. Mas é, e você sabe, eu já faço uma ideia de porquê. Sabe por que o nome do negócio é pirataria? Você sabe por quê? Não, realmente. Eu faço uma ideia, eu tenho uma opinião que eu não sei se é verdade. Eu acho que deve ser porque antigamente a parada devia ser comercializada pelos mares, cara. Devia ser isso. É. Os produtos que não eram originais, essas coisas, eles deviam ser comercializados pelos mares, chegavam nos portos e por os piratas que faziam a. É, como se fosse isso. Pirataria. É. Não que sejam os piratas. Mas que tipo, os caras devem ter ficado com o nome de pirata, sei lá. É porque pirataria também era um crime naquela época. E eu acho que foi uma forma de dizer, é um crime nessa época. A pirataria naquela época, cara, não era nada a ver com a pirataria de hoje. A pirataria de hoje, a gente copia uma coisa que já existe. Isso não, isso é pirataria. Naquela época eles roubavam, né? Tacavam um bar. Pra você ver, não deixa de ser isso, cara. Eu tô roubando você se eu estiver pirateando um produto seu. Não mas olha a coisa aí. Ele roubava o barco que ele roubou ficou sem. Você tem. Nesse que ele tá pirateando uma coisa, você continua tendo o teu, só tá vendendo mais caro porque quer. Eu tô vendendo meu mais barato aqui, entendeu? Mas eu acho que mesmo assim deve ter alguma influência, alguma coisa. Falando mais aqui sobre a pirataria, o que, que a gente poderia dizer sobre a pirataria no Brasil, hein, gente? Como é que tá o nível de pirataria no Brasil? Eu acho que é um dos países que mais existem pirataria, a pirataria é mais comum, né, no mundo, né? É, juntamente com o nosso querido amigo aqui do lado, né, o Paraguai. Para o quê? Para Paraguai. Ah, tá. E a China, né, que é a maior pirataria. Ah, eu tenho uma piada ótima de Paraguai. Não. Mais uma? Não é a mesma. E por que Paraguai e China são os alvos de piratas? Exatamente, porque eles fazem isso, porque eles fazem pirata. Agora, se você perguntar por que a China e o Paraguai possuem bastante pirataria, eles pirateiam bastante. Por que para uma coisa chegar no Paraguai não existem tantos impostos como precisa para chegar no Brasil, entendeu? O Brasil coloca impostos absurdos para algumas coisas, entendeu? Para chegar um jogo aqui, como eu falei, é a mesma coisa que eu falei do jogo. Para chegar aqui é muito mais caro do que chegar pro Paraguai. É, sábado passado, você que tá por dentro, né, teve um dia do imposto reduzido, né, para games, é, né? Mas assim, mas eu não vou nem falar que já passou. Eu ia voltar esse assunto. A campanha do imposto reduzido, imposto legal. O Diogo sabe mais aí sobre a imposto. Não, é exatamente o nosso blog, cara. Tem lá no cantinho direito lá um link pra você apoiar também. Imposto justo para games, se você quiser. Que é pra gente, pô, poder comprar um jogo, pô, decente, cara. O jogo, não, sério. O jogo custa $10 nos Estados Unidos. Por que ele custa R$200 aqui? Não, cara. A conversão monetária tá errada nesse negócio. Um amigo, o Rômulo, Ele chegou pra gente e falou que uma vez ele foi procurar, como é que era? Eu não sei se era, era o Fuso, Ford Fuso. Era de dólar pra real, se você mudar certinho, ia ser 29 mil reais. Que ele seria metade disso em dólares, né? Colocando dois. Quando ele chega aqui no Brasil, ele custa 70 mil reais! Como? Olha aí, que vai. Respeito que ninguém entendeu o que você falou. Quanto que ele custa? Não, olha só. Ele custaria... Ele custa quanto? Ele era pra custar... 70 mil reais. Não, você falou 70 mil reais! Ninguém vai custar. Eu já ouvi falar que o material dos carros lá da Europa, quando aqui, é diferente, sabia? O de lá é um material mais resistente do que o do Brasil e ainda custa mais barato. Olha só que filha da puta, né, cara? Não, e pior, aí tá tudo feito na China, essas merda, mano. Vai lá, pega a mão de obra barata, compra as coisas dos países subdesenvolvidos, e só joga a marca. E só joga a marca. Filha da puta! Essa marca é mesmo, assim, você paga o dedinho assim, faz um negocinho redondo. Corrigindo prova, corrigindo prova. Corrigindo prova. Filha da puta, né? E o que a gente tem? Eu tenho uma piada boa, gente. Vou contar de Paraguai. Não, para com piada. É então, a mesma. Mas aí, esse é o terceiro link, tá, é o terceiro link. E o que há de errado? A gente foi lá e comprar no Paraguai o negócio e vender aqui com um preço bem mais acessível do que o que vem importado normal. O que há de errado nisso? Você acha que é de errado mesmo? Sério? Porque existe uma grande pergunta: se os piratas são vilões ou são heróis, cara? E andam muito juntos, cara. Porque tipo, muitos piratas são heróis. Oh, não, cara. Eu acho que os piratas são heróis porque ninguém tem moral de andar com um papagaio, um tapa-olho e um chapéu de pirata na rua, não, cara. Então, cara, tem que ser moeda. Eu não sei muito bem, mas se você pagar certinho lá no Paraguai, o imposto certinho, você pode trazer pra cá e começar a levar. Não, não seria uma forma de pirata. Não. Só que pra ele entrar no Brasil, você teria que pagar o imposto. Tem um limite, tem um limite. Tem um limite de 500 dólares que você pode trazer. É, a última vez que eu fui nos Estados Unidos era isso, 500 dólares. Pirata desgraçado, Rafael. Até mentira com os Estados Unidos, cara. É, pra você ver, cara. Então, Nietzsche, mas vocês acham que os piratas são heróis ou vilões, Rafael ou João? Cara, acho que estaria mais como um anti-herói. Opção C, né? Não, não lembro de ter marcado isso. Realmente, errado. Nós aqui não somos artistas. O Diogo toca violão, mas foda-se. Então, não cara, somos artistas. Eu sou músico, você não... eu trabalho como músico, eu ganho dinheiro. Ou seja, nós não somos afetados. Então, ou seja, a gente não tá lá pra poder falar, não, eu tô perdendo dinheiro, entendeu? Então a gente não pode falar. Mas a gente pode falar com o comprador. Que alguém aqui já perdeu algum aparelho, coisa pirata, talvez um PlayStation. Você tá olhando pro Nitz, cara. Não, talvez eu vi um PlayStation. Olha só. Você tá olhando pro Nitz? Não, pera aí, Rafael. Me responde isso. Cara, depois eu falo, mas tá. Vou falar, depois eu falo a história dele. Não, mas eu queria falar uma coisa antes todo de mundo entrar. Tem. Deixa eu acabar de falar, por favor. todo mundo tem. Desculpa. PlayStation 1 e comprar um tempo, sem ter falsificado. E depois de um tempo, uns 2 anos talvez no máximo, ele parava de ler e continuava. Funcionava. Puta que pariu, nem fala. Aí, não, só. Como se a gente leva pra fazer a vistoria, o cara falava, não, você tem pirata. Olha só, cara, eu descobri uma coisa magnífica aqui, pra você ver como é que até a pirataria atual tem coisa ligada com a pirataria moderna. Quando você ia no cara pra arrumar seu vídeo aqui, o que ele falava? O canhão tá desregulado. Cara, a pirataria atual... O canhão tá desregulado. Tudo bem, eu entendi. Ah, desculpa. Então deve ser por isso, cara. É, o canhão, cara, o canhão do pirata tá desregulado, cara, é por isso. Tá bom, João. Mas se não, eu queria falar não, eu quero saber. O Rafael olhou pro Nitz quando disse que quando perdeu dinheiro com o negócio de pirata. Do canhão, não, pirata, Nitz, agora você fala. O que você perdeu dinheiro com pirata, Nitz? Vai, fala. Ah, foi uma pequena história de uns pendrives aí. Né? Não, pera aí, conta aí. Você não contou o quanto? Ah, quanto foi? Foi um pendrive. Não. Conta, Nitz, conta logo. Não, eu tava no centro do Rio de Janeiro, aí procurando um pendrive, né? Mas aí aquele de 64 GB chamou atenção, cara. Já vim falando no ouvido, né? Como é que eu não queria, mas na época o HD externo, que é bem melhor do que um pendrive, né? É, tava muito caro. Aí eu, pô, vou comprar esse pendrive. O cara tá vendendo como? Na rua? Segundo andar? Tá vendo, pendrive, ambulante. É o último. Aí ele, pô, com você eu passo por 60. Aí o cara. Por você eu passo por 60, a declaração de amor do caminho. Não, pra você eu passo por 60. Aí eu, não, 40. Ah, você tem que no final eu compro por 35 conto. Aí eu, pô, lá abafando, né? 60 conto. Cheguei em casa, cadê? Que não funciona, né? Puta que pariu. Pois é, isso vai me e pior que ele não tomou vergonha na cara. Você vai outro, cara. Não, eu falei, agora eu vou passar a perna em alguém. Aí eu tava lá em Aparecida do Norte. Ô, Lucas. Não. Aí, sabe o que aconteceu? Eu fui comprar o pendrive, só que eu testei, cara. Eu testei no notebook da mulher. Só que aquilo lá é um pouquinho mais avançado a pirataria, entendeu? Ele funciona nas primeiras 2 horas, sei Wild. Aí quando cheguei em casa, pronto. Por quanto você comprou também esse outro CCT? Não, esse foi, acho que 30. Foi, já foi R$65 jogado fora. Resumindo, cara, R$65 a gente vai falar pra dar. Aqui então. É pirata! Não é original, é pior. Mas é que, então a gente pode dizer aqui nessa grande conversa que a gente teve, não, que o pirata ele é o vilão do governo, mas é o herói do povo. Não, mas ele fudeu o Nids, cara. O Nids não é o governo. Mas aí, porra, pra mim comprar um jogo na época de PlayStation 1, eu nunca compraria um jogo de PlayStation 1. E o pirata era seu herói. O pirata era o meu herói. Eu falo isso. Ninguém tem como provar, tá? Tá ouvindo? Não, mas eu conheço isso. A partir de hoje só eu não tenho PlayStation 1 em casa, não tem nenhum jogo pirata aqui. Não tem como provar. Eu vou provar que eu só vou comprar o original. Vou comprar o PlayStation 3. Tá ligado? Então, já que tá falando isso, vamos achar agora então qual seria o jeito pra arrumar isso, cara. Um dos jeitos é o Xbox Live. Se você bloquear o seu Xbox, ele não pega o Xbox Live. Eu acho, na moral, se você comprar um Xbox 360 e não tem o Live, cara, na moral, você é muito fedido, cara. É broxante. Vai perder um monte de coisa. Não, é broxante. Ele tem desbloqueio PlayStation 3? É, saiu agora um novo, mas o PlayStation 3, o PlayStation tem um, a Sony tem um negócio que ele vai lançando sistemas diferentes. Então ele vai quebrando o cara vai ter que, a pirataria, que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que desbloquear todo mês. Resumindo isso? Seria? Não. Se você comprar um agora, ele vai estar desbloqueado. Mas aí ele não vai ser um fodão, entendeu? Aí talvez vai sair. Depois vai sair um novo desbloqueado. Então não falar maldita Sony. Ou seja, um cara que comprou um agora não tem um bloqueado. Você comprou um passado, tem um desbloqueado. Não vai ter tanta pessoa que comprou desbloqueado. Então não vai ter lucro pro pirata fazer. Ou seja, parabéns pra Sony. Não, parabéns pra Sony, caralho. A Sony fudeu os piratas, mas também fudeu a gente. Porque a gente vai ter que ficar comprando videogame novo todo ano pra jogar joguinho bonitinho. Que bosta. Que porra. Além disso, a outra forma é, pô, diminuir os impostos, né, cara? Que a gente tá tentando bater na tecla aqui pra, porra, o governo, pelo amor de Deus, diminuir os impostos, cara. Tudo que a gente falou ali tem imposto, cara. Se diminuir, cara, na moral, um bom dinheiro no nosso bolso vai melhorar. E aumenta o salário também do povo. O deputado ganha dinheiro pro caralho, a gente não ganha. Eu acho que o mais fácil seria diminuir o salário do deputado. Não, cara. Depois, aí sim teria dinheiro da onde... Porque a gente fala, pô, aumentar, não tem como aumentar, eu tenho de onde tirar dinheiro. Pô, o deputado tá ganhando dinheiro pro caralho, diminui o dele aí e aumenta o nosso, pô. Pessoal do governo, cara. Pessoal do governo parece que não estudou, cara. Ele não tem interpretação de texto nenhum, cara. Eles não sabem que salário mínimo é só o nome do negócio, não precisa ser mínimo de verdade. Porra, já não sabe. Ele fala assim: eu vou te dar 3 salários mínimos. Acaba que você sempre sai com um só. Salário mínimo, você vai sair com um só. Você sempre sai com 3 salários mínimos, né, cara? Isso é muito escroto, cara. É o máximo que o governo faz pra gente, é o salário mínimo. O seu salário mínimo virou o máximo do governo, é o mínimo pra gente. Não, mudar o. Valeu. Eu acho que existe. Tudo que existe, né, aqui no Brasil tem um imposto em cima. Eu acho que, porra, comida não deveria ter imposto em cima, essas coisas, assim. Essenciais para a vida não deveria ter imposto. Eu acho que não deveria ter imposto. Mas umas coisas que não são essenciais, tipo um carro, não é essencial, não tem todo mundo precisa de um carro. E poderia socar imposto no carro, pô, só com imposto no carro. Mas as coisas que a gente precisa, livro, cara, livro, uma coisa, porra, estudo, isso, pô, é cultura. Não precisa ter, porra, tira da comida, tira do livro, os games, as pessoas que vão ganhar, fala, games não ajuda em nada, ajuda sim, cara, porra, muito do que eu sei hoje eu aprendi nos games, cara. Então, algumas coisas realmente. Fala isso, tem que ter um imposto. Tá, eu acho que, porra, a cultura mesmo, o próprio CDs, DVDs. Aumenta o imposto do cigarro. Bebida, álcool. Cerveja. Aumenta o imposto da cerveja. Vai fuder o pai, vai ter uma greve sinistra. Na moral. Dá uma quebradeira. Sabe o que maconha vende que nem água? Porque você não paga imposto na porra do negócio, você chega lá, compra, fuma e sai feliz. Por isso que ninguém toma. Falou, o cara experiente no negócio aqui. Não, eu não. Eles são os viciados, né? As pessoas viciadas. Não, é a todo custo. Então, mas falando, porra. As casas, essas paradas assim, né? Coisa pra fazer uma casa não deveria ter imposto. Eu acho que eu sou a favor de nenhum imposto mesmo pras coisas essenciais. E imposto alto. Mas isso vai ser uma utopia, cara. Vamos ser sinceros, agora parando com a brincadeira, vai ser uma utopia. Igual tem gente que fala, o capitalismo é filha da puta, o materialismo é filha da puta, o pessoal só se importa com o dinheiro, não sei o que lá. Cara, imagina se tira o capitalismo, você acha que o mundo vai... Não vai, cara, não adianta. Hoje o mundo segue com o dinheiro, não adianta, não tem como. O mundo não vai mudar. O meu professor falou que vai chegar um dia que vai todo mundo, ninguém vai precisar mais de dinheiro, não sei o que lá. Eu acho que porra nenhuma, rapaz. O pessoal só visa o dinheiro. Não existe isso, é uma utopia. O país, o governo não foi criado pra pra beneficiar o povo, não. O governo foi criado pra manter o povo na rédea curta, pra alguém ter poder. Ele não foi criado para disso. Olha os antigos monarcas, olha até a própria igreja, a igreja católica da Idade Média. Exatamente isso, rapaz. Não existe, é uma utopia. É, o socialismo hoje não encaixa, né? Por exemplo, Cuba aí como exemplo, né? Coreia do Norte, Irã. E as pessoas que estão lá, por exemplo, em Cuba, eu não posso ter um carro. Porra, que merda! Eu tô nesse país de merda! Porra, eu não posso ter um carro. Vai sair de lá, ela não tá satisfeita com isso. Porque mas também não, tá na mas cabeça. Ela não pode sair de lá. Pode ver que os caras. Ah, mas sai, pode ver pro Brasil lutar boxe aqui e foge, é, né? Eu gostei de ter uma piadinha que é até legal, né? Que o cara pegou, né? Entrou numa lata de sardinha, chegou e foi até os Estados Unidos. Saiu de Cuba até os Estados Unidos, numa lata de sardinha. Aí chegou lá e falou: caralho, cara, você é herói mesmo. Chegou numa lata de sardinha, saiu lá de sardinha, lá de Cuba, chegou aqui nos Estados Unidos. Como você vê isso aí, cara? Aquilo foi nada, fora pra arranjar uma lata de sardinha lá em Cuba. É foda, meu irmão. Eu não entendi a piada porque não era aquela mesma, sabe? Porque era do Paraguai. É, se fosse do Paraguai, ia ser mais fácil de entender. Eu também tenho uma piada boa, posso mandar? Não. Nosso tempo já tá. Não, mas, esgotando. Não, mas aqui, completando. Esse negócio que você falou do socialismo, materialismo, essa porra, cara. Todo sistema é falho, cara. Isso não. Tem que todo mundo ia pensar, ah, então vou voltar pra ditadura, que na ditadura tudo era legal. Legal porra nenhuma, você falava um ar na rua e eu te matava. Nem pessoa. Pessoa, nada é perfeito, cara. Não é, cara, isso daí. Daí é que inventaram silicone pra ajudar a perfeição. É. Mas sério, pra terminar, o que vocês acham sobre a pirataria? Sua opinião. Eu, sinceramente, acho que a pirataria é muito difícil você falar. A culpa da pirataria, muito da pirataria, tá no governo. Mas mesmo se o governo desse imposto legal pra gente, mesmo se os autores enxergassem a obra com um preço mais acessível, não ia mudar, cara. Ia ter um espertinho que ia fazer isso, cara. E a pessoa que não tem emprego por culpa do governo também ia fazer isso, cara. E é utópico você imaginar um governo onde todo mundo tem emprego. Nem na Finlândia lá deve ser isso, cara. Na moral. Sério mesmo. Essa é a minha opinião. Então, eu acho que, porra, a porra da pirataria é boa pra alguns e ruins pra outros, cara. Eu acho que não vai ser assim. Não vamos conseguir mudar ela. Agora, a parada que a gente vai ter que aprender é aprender a conviver com ela. E cada um fazer a sua escolha. Eu acho, sinceramente, que eu não vou ficar sair comprando produto pirata. Eu até tava pensando nisso, juntando minha meinha aí, comprar um PS3, cara. Eu não vou meter desbloqueio nenhum nele. Jogo original, eu não jogo muito, compro um. Compro a prestação. Essa é a minha opinião. Vocês. Eu também achei errado e acho que vivendo e aprendendo, depois do pendrive, acho que não comprei mais nada pirata. Olha quem está falando que a pirataria é ruim, cara. Mais compra pirata dentre nós. Caralho, aqui. É, seu pirata. Mas esse não é meu. Não, meu. Acho que eu peguei pirata com você, pô. É tão pirata que o nome é errado. Não, nem filme eu não tenho comprado mais. E eu espero não comprar, cara. Porque depois daquele caso, não tem como. Mas você espera não comprar por quê? Ah, porque eu acho errado. E você errado. Acha que vai comprar? É errado, você espera, cara. Você acredita. Não, tudo bem, é errado, mas. Pensando como uma pessoa que fez, pô, imagina, cara. Espera até seu tesão por ter feito o negócio. E a pessoa não tem o devido respeito, né? Tá ajudando também o tráfico, realmente, né, cara? Que a maioria desse dinheiro vai pro tráfico, pra milícia e pra esses outros meios. Não, eu também falei, eu sou a favor e contra, do mesmo jeito que o Diogo falou, mas olha só, nem só o tráfico, realmente tem pessoas que pegam em casa e fazem lá, copia um, vê por vez e tá vendendo, tá ganhando dinheiro, pô, tá sobrevivendo. Mas tá burlando a gente. Né? Tá, sim, tá pulando, mas tá ganhando a vida, tá. Tirando esse mérito, tá pulando a lei. Tá, é contra a lei, realmente é, beleza. E se você tem dinheiro, cara, você compra um parado original. Eu acho que quando eu vou ter dinheiro, eu vou comprar um parado original, cara. Mas eu não tenho dinheiro, cara. Não tenho, porra, eu tenho aqui R$30 no bolso. Eu vou comprar um parado original, eu vou ficar sem nada, entendeu? Então, porra, eu acho que muitos pais, né, pessoas que querem divertir com o filho lá, chega com esse dinheiro original. É falsificado mesmo, foda-se, cara. E você não acha que isso é tipo materialismo demais, querer comprar sempre também? Porque às vezes você não precisa, cara. Às vezes você compra e deixa encostada a coisa, não. Não, é, mais uma coisa também, pô, existe a locadora pra isso, né, por isso que faliu a locadora. Eu tava fazendo muito isso, por isso que eu paguei, cara. Maluco, o filme só vê, cara. É, você não precisa... Não, aí você compra o filme pra ter, não, a gente fala assim, não, mas eu tenho ele por R$5. Mas ele nunca usa a porra do negócio. É, cara, beleza. Eu tava gastando dinheiro à toa, eu. Bem, mas aí você acha que... Continuando, voltando, a gente tá falando só da mídia. Só conclusão. Só falando só da mídia, falando da roupa, então. E a roupa? A roupa que muita gente compra, cara, por R$15 uma camisa da Hockey. É a camisa que ele tem pra usar, cara, R$15. De vez em quando ele pode comprar uma camisa que não tenha nem marca, que é R$17, R$20, ele compra uma daquela da lá que fica lá com R$15. E outra coisa, remédio eu não compraria, e sou totalmente contra a biopirataria, a pirataria de remédio, a pirataria de essas coisas. Então, cigarro nem tanto. Eu sou a favor. Você é a favor e quanto mais tempo. E você, Juanito? Juanito do Paraguai? Eu que sou paraguaio, sou a favor da pirata. Não, mentira. Eu não acho que isso nem é sacanagem, tá ligado? Porque foi o que o Diogo falou, cara. O governo tem que, porra, se reclama mesmo da pirataria, então cai o imposto. Sei lá, dá mais emprego. Porra, como é que pode, cara? Em lugar nenhum. A pirataria gerando mais emprego que o governo, cara. Não pode isso, não pode. Porra, você tem que enxergar seu inimigo como baixo. Então você tem que ser melhor que esse, tem que ser superior a ele. Então gere mais emprego que a pirataria acaba, cara. Eu acho que tá começando nesse ponto. A partir do momento que o governo passar a gerar mais emprego, passar a pagar melhor os seus trabalhadores, eles vão ter o dinheiro pra comprar o original e a pirataria vai acabar. Eu acho que começa daí. Pra você, mas aí, cara, o problema é que quando começa a aumentar o dinheiro, igual a gente falou uma vez, pô, o salário mínimo era R$200 antigamente e o litro de leite era R$1 por 2 litros de leite e 20 pães. Hoje o salário mínimo é R$400 com R$1. Você compra 5 pães, 5, 4 pães e compra nem um litro de leite. O litro de leite custa R$3, entendeu? É uma metade. Não tem jeito, cara. Mas tudo bem. Essa é a opinião de todo mundo aqui. Mas é, então, essa parada também é que, porra, o governo, cara, é burro. É burro. Porque se você partir do princípio que quanto mais mão de obra você tiver, mais você vai produzir, mais você vai vender, mais mão de obra você vai contratar, mais você vai produzir, mais você vai vender, cara, isso é o ciclo. É o ciclo. Não sejam burros. Aprendam, cara, estudem, saibam isso. Isso é. Se político foda. Fosse correto, cara, na moral, tinha tanto na prisão. O maior culpado é o governo, realmente. Fazer o que? O maior culpado é o governo. Vocês podem falar que a gente fez apologia à pirataria, mas, porra, vamos ser lógicos, cara, não se importa. Todo mundo aqui compra e é falsificado. Mas você diz que, ah, só comprou original, uma vez. Você já comprou cara, alguma vez, claro. Eu não estou fazendo apologia nenhuma, não. Estou falando a verdade aqui. Foi só um papo, é, falando é a verdade. Estou falando a verdade aqui, então. Foi dessa então, caminhada da Júlia, que gata aí. É, fazer o quê? Rou, rou, rou, uma garrafa de rum, né, João? Rou, rou, rou, uma garrafa de rum. Valeu, galera. Wanderlust.